boa tarde. É, quem está falando é da Prefeitura de Lima Duarte? Isso, é da Maria. É, quem está falando? Luísa. Ah, ô Luísa, é, boa tarde para você. Boa tarde. É, eu queria perguntar para você o seguinte, é, o meu nome é Luiz Guilherme Marques, é, e tem aqui um cálculo aqui de IPTU, é, no meu nome aqui, nome do contribuinte, Luiz Guilherme Marques, 15.402, é, Rua José Virgílio, número, aí tem 36.140.000, sede do município. Aí tem aqui cobrança de IPTU, é, de 2020 em diante. Só que acontece o seguinte, é, esse terreno, é, já foi passado para Terezinha de Paula Almeida, é, na partilha de divórcio no dia 7, aliás, dia 9 de julho de 2012, mas está constando no meu nome. Eu mandei já o contato, é, mandei os documentos da partilha, tudo. É, aí tem que passar para o nome dela. Não tem. Você mandou por onde? É pelo WhatsApp. Eu mandei pelo WhatsApp. Foi hoje? Não, tem vários dias. Está aqui simulação de cálculo. É, meu nome está na dívida ativa e esse imóvel não é meu desde 9 de julho de 2012. Só um minutinho, por favor. É, dá uma olhada, porque tem que tirar do meu nome. Ah, eu achei aqui só a conversa aqui. É, você mandou o documento. Mandei. Eu entrei com ação, além da ação de divórcio, a sentença foi homologada, o divórcio, a partilha, tudo homologado em 9 de julho de 2012. E depois eu entrei com a ação para ela passar os imóveis da partilha para o nome dela. E já foi decidido, eu mandei cópia da sentença, tudo. Agora a prefeitura tem que tirar do meu nome, estou na dívida ativa, isso queima meu nome, né? Tem que colocar no nome dela. Eu vou olhar aqui. Sei. Luiz Guilherme Marques, CPF 284054-71634. Tá. Rua José Virgílio, é um lote? É um lote de 10 de frente por 49 de fundos. É, então tem que cobrar dela, mas é quase que por acaso que eu descobri isso. É, estava no... Tá. Quando o senhor fez, quando saiu essa sentença, o senhor não chegou a trazer para cá, não, né? Não, porque eu nem sabia que ela não tinha passado para o nome dela, né? Não tinha jeito de saber. É, porque quando é assim, tem que trazer os documentos aqui, né? Que a gente atualiza. É. Mas aí, no caso, os IPTUs passados, eu acho que ainda vai ficar no seu nome. Vai sair do nome a partir de agora, do ano que vem, para o nome dela. Se eu fizer alteração hoje, a partir do ano que vem já sai no nome dela. Sim, como que eu faço para fazer a alteração? Eu vou confirmar, vou só abrir os documentos aqui, confirmar direitinho. Sei. E te respondo aí. É, pode responder pelo WhatsApp mesmo, porque tá. já foi feito contato pelo WhatsApp. A pessoa escreveu lá um momento e não respondeu nada. Não, pode deixar que eu já localizei aqui. Sei. E aí eu vou verificar direitinho e já te falo. É, porque senão... Tá. Se não, fica meu nome negativado, é ruim, né? É. Não, pode deixar que eu verifique aqui direito. Agora, aí com relação a esses essas cobranças aí, tem 2020... Aí é só o senhor passar para ela, como o lote tá não, dela. Não, não tem jeito, eu não vou ter... Como que eu vou passar para ela? Não tem jeito. É, eu já entrei com divórcio... ela não transferiu, Eu entrei com o processo, ela não transferiu. É, eu não tenho contato nenhum com ela, não. Não tem jeito de... Ah, entendi. É, a gente pode notificar aqui. Eu vou só ler o documento aqui, olhar direitinho e já te falo aí se vai dar para trocar hoje mesmo. Tá. Tá agora, bom? Agora tem que notificar a ela, né? É. Isso. É, você isso, tem o endereço dela aí? Tem endereço aí? Então, eu vou ter que ver se ela tem cadastro aqui. Não, ela não deve ter cadastro, não, porque é, se você quiser anotar o endereço, ela tem endereço aí em Lima Duarte, é Rua José Virgílio, 133. É. Rua José Virgílio, 133. 133. É. É o endereço dela? É, endereço dela aí. Agora tem Juiz de Fora também. É, Rua Santo Antônio. Peraí. Santo Antônio. Antônio. 732. 732, ó. Apartamento 401. 401. É. Ela mora lá? Mora lá. Mora lá. Tá. É o CEP. Vai ficar alguém aqui nessa casa daqui? Fica. Fica. Fica. Fica, agora tem que no, o CEP de lá é 36 015 001. Tá. 36 015 001. Agora a casa aí de Lima Duarte era dos pais dela, né? A casa era dos pais dela. Tá. É, então tem que ver qual que é seu nome mesmo? Eu esqueci. Luísa. Luísa, é, eu sou Luiz. É, então é fácil de gravar. Então, xará, é o seguinte, é, tem que passar logo pro nome dela, porque meu nome está negativado, né? Sem razão nenhuma. É. Tá, não, pode deixar que eu vou verificar aqui, vou só confirmar como é que vai proceder daqui pra frente e aí eu te explico aí direitinho. Aí você manda pelo WhatsApp a informação? Mando sim. É, porque está devendo aí, pelo que eu vi, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024. São 5 anos. É, tá. E sendo que a sentença é a sentença de 9 de julho de 2012. É, porque tinha que ter trazido mesmo esse documento. Não, mas eu não sabia, né? Eu não imaginava que iria fazer isso. Agora, e os anteriores, de 2012 pra frente, você tem jeito de olhar aí? 2012. É, 2012. Tá, peraí que eu vou olhar. Olha, faz favor. É o quê? Aí até 2018 está pago. Ah, de 2013 até 2018 está pago. 2012, isso. Como é que está? 2012 não tem registro. Ah, não tem registro, tá. Não. Aí 2018, tá? De 2013 a 2018 está pago. E 2019? 2019 também não tem aqui constando o IPTU. Ah, não está constando. Aí volta a cobrança em 2020. Ah, em 2020. Aí tem aberto 2020 até 2024. Ah, tá certo. Então, aí, é, como que vai fazer? Aí tem que cobrar dela, né? Eu não... É, então, eu vou ver aqui como é que funciona quando é partilha, assim. É. E aí eu te falo como é que eu vou fazer, tá é, bom? Porque eu não vou pagar, não é meu, né? Sim. É, não vou pagar, não. Não posso pagar, tá. Porque não é meu desde 9 de julho de 2012. É. Tá, aí eu te falo aí. Tá. Daqui a pouquinho eu já te falo. Ah, tá bom, pelo WhatsApp. Tá. Tá. Isso. É, tá bom? Agora ela declarou na Receita Federal que ela recebeu esse lote. Quer que eu mande o documento? É. Não, acho que não precisa, não. Não. E deixa eu te perguntar. Tá, tem outros dois aqui no seu nome junto com o dela. Ué, quem que tem aí? Avenida Centenário 242, apartamento 201 e 301. Da Tá. Luiz Guilherme Marques e Terezinha. É, agora, Luísa, xará, deixa eu falar uma coisa para você. Esses também, ela recebeu na partilha esses dois aí. Eles estão devendo quanto? É desde Então tem quando? que trocar desses dois também. Também, eles estão devendo desde quando? Deixa eu ver, peraí, deixa eu É, abrir. faz favor. O 201, Sei. ele tá, não tá com nenhum débito, não. É, Ele 201. tá certinho. E o Tá. outro, 301, o apartamento 301, ele tem aberto 2022, 2023 e 2024. Tem Tá. 3 anos. Ah, então o 301 está em débito 2022, 2023, 2024. Tá. Aí eu vou mandar para você, Luísa. É, a comprovação desses dois apartamentos que são dela também. Agora vale essa comprovação aí, que eu já mandei, vale para esses apartamentos, mas vou mandar mais documentos para você ter base aí para fazer a notificação para ela, né? Tá, pode mandar sim. É, deixa eu perguntar aí, esses dois apartamentos estão na certa que cada um tem um número, né, de matrícula, não é isso? Isso Cada um mesmo. tem um número de matrícula. Agora, uma vez que os dois estão no meu nome, você podia fazer o favor de mandar pelo WhatsApp o número de matrícula de cada um desses dois apartamentos, porque eu tenho aqui minhas anotações. E anoto tudo. Eu sou juiz de direito aposentado, então eu tenho tudo guardado, né? Ah, eu tô até olhando aqui, o número da matrícula não tem. O que eu tenho aqui é a inscrição imobiliária de cada um. Ah, manda para mim o que Porque o você número da tiver. matrícula vem normalmente na escritura, né? É, manda para mim, Aí faz não foi. favor. Porque eu guardo todos os papéis, tem que guardar, né? A gente morre e deixa sem papel. Meu pai morreu, deixou minha mãe 13 anos sem pensão, porque ele não pensou que ia falecer, deixou tudo irregular. Aí ela não Entendi. recebeu nem pensão. 13 anos, já pensou? É, Muito tempo, né? até regularizar demorou. E a minha mãe tinha 39 anos, meu pai morreu com 44, deixou cinco filhos menores. Imagina a confusão que foi. Aí faz favor, Luísa, manda para mim esse documento que você falou, e eu vou mandar aqui os documentos que eu tiver com relação a tudo isso, viu? Tá, pode deixar. É, eu vou mandar agora, inclusive, para você. Fica com Tá. Deus, muito obrigado. Eu fico Amém. aguardando aqui. Tá, Viu? joia, nada. Tudo de bom. A Helenice é que é a prefeita aí, né? Ela que. Obrigada. Isso mesmo. Ela é professora, não é isso? Era. Era professora, agora não. Aposentou. Aposentou. Eu também estou aposentado. Fica com Deus, fala com ela que bom Amém. trabalho para ela, que Deus abençoe, viu?